fim de 7 anos vem a libertação. Os grilhões do passado na graça em canção. Credor, não exijas, abre a mão ao irmão, pois a remissão é amor, é divina missão. Ó Senhor, eu escuto a tua voz em cada mandamento, eu serei fiel, tu me abençoas por amor, ó Deus, e em minha vida o teu reino é o céu. Sem portas da terra houver um necessitado, não endureço o coração, estendo o meu lado. Pois tu, Senhor, me ensinas a semear. Com um gesto de amor, eu vou sempre ajudar. Lembro-me do Egito, da escravidão, mas em ti, Jesus, eu encontro a redenção. Sei que a pobreza nunca deixará, mas em minha alma tua luz brilhará. Pedir o servo, não o deixo vazio. Do que me deste, Senhor, eu reparto em desafio. Com amor na partilha, o coração abre-se, e em cada ação a tua glória resplandece. Ó Senhor, caminhando em teus passos, encontramos esperança. Libertados no amor, juntos vamos cantar. Na remissão do Senhor, sempre a nos guiar. Ó Senhor, eu escuto a tua voz em cada mandamento, eu serei. Vida em abundância, caminhando em teus passos, encontramos esperança. Libertados no amor, juntos vamos cantar. Na remissão do Senhor, sempre a nos guiar.